te revestido de poder. Vivo na graça, posso todo mal vencer. Pouco me importa o que há de acontecer. Sou o que sou, posso ao mundo dizer. Sou o que sou, sou o que sou. Da cruz, purificado pelo sangue de Jesus. Sou o que sou, o meu caminho é de luz. Sou o que sou, pela graça de Jesus. Sou o que sou, sou o que sou. Senhor.